mãos ao alto, põe as mãos na cabeça, é um assalto. A arma é pesada, segure a rajada. Olhe pro passado e vai entender a parada. Meu antepassado sofreu pra enriquecer o seu. Filho da puta, você me fudeu. Basta de enrolação, olhe bem sua mansão. Humano, meu, fico aleijado na construção. Na construção, na construção, na construção. Acordei, eu tô nervoso. Acordei, eu tô nervoso. Acordei, eu tô nervoso. Tô no limite do sofrer. O argumento é mais forte que o proceder. Vou descarregar toda a minha ira em cima de você. Reze pra minha revolta não fazer você morrer. Você perdeu seu direito, saiu da linha. Sua razão acabou, começou a minha. Não grite, não peça socorro. Quem pode te ajudar também tá no sufoco. Este é o preço, você tretou, esnobou, sacaneou comigo. Desde o começo, não adianta cara feia. Retire dos dedos os anéis, vou inverter os papéis. Vai passando pra cá, esse relógio de ouro e essa pasta de couro. Oba, notas esverdeadas, tá me olhando por quê? Pra que eu espanto? Vixe, quanto cartão de banco? Pega logo essa merda de celular. Vamos. E começa a ligar, diga pra madame da sua mulher. E preparando o jantar, já convidei minha banca toda pra comer até o bucho esticar. Vou enfiar pela sua goela abaixo o resto que sobrar. Mande sua filhinha vadia me esperar de madrugada. No quarto da empregada, vou estuprá-la. De qualquer jeito ameaçá-la pra manter a boca calada. Ligue pros Estados Unidos, mande voltar o seu filho boy folgado. Vou dar tratamento especial pra aquele bode com cara de viado. Vou botar aquele otário pra ralar pesado e morar em quarto de favela alugado. Lá o filho chora e a mãe não vê. A barriga ronca e não tenho o que comer. Vou dar risada pra caralho vendo aquele filho da puta rico se fuder. Acordei, eu tô nervoso. Acordei, eu tô nervoso. Acordei, eu tô nervoso. Tô no limite do sofrer. O argumento é mais forte que o proceder. Agora cala essa boca e entra logo ali. Vai, comece logo a dirigir essa porra de Cherokee. Vira aqui, é logo ali. Preste atenção, pega o rodo de chão. Bora. Cuidado, moço, você vai se arrepender. Eu sou rico, tenho patrimônio, tenho muito poder. Tenho muitas influências na política, tenho amigos na polícia. Sua situação vai se complicar se você não me liberar. Eu sei que a situação do país é difícil, mas eu não tenho nada a ver com isso. Por que você não vai trabalhar ao invés de assaltar? Tem serviço pra todo mundo, até pra vagabundo. Sou bem informado, o Brasil está cheio de pobre safado. Tem vagabundo que põe culpa no sistema só pra disfarçar. No fundo, quer ganhar fácil, não tem coragem de trabalhar. Ah, cala essa boca, seu filho da puta. Essa porra de seu senso mentiroso me deixa ainda mais nervoso. Tô ligado na sua vida, canalha. Vou te botar pra viver de migalha. Seu diploma de doutor pra mim não vale um cocô. Vou te botar no cativeiro e sequestrar seu excesso de dinheiro. Vou apertar a sua gravata até você pôr um metro de língua pra fora. Vou te deixar de bunda de fora e te colocar no meu lugar agora. Vou pisar na sua nuca e esfregar a sua cara de pau no chão. Vou jogar seu filho caçula no lixão pra ver se você muda de opinião. Vou ser a pedra no seu caminho e ser a causa da sua sequela. Vou esfregar seu nariz no esgoto e te mostrar no fundo da minha panela. Você vai sentir a língua amargar e o bucho roncar. A sua carne vai tremer e sua cabeça vai zoar. Vai apelar pra Deus que não vai te escutar. Vou fazer você olhar pra favela até se cansar. Vai sentir cheiro de pobre até vomitar. Vou te arrastar pelas ruas sujas até desmanchar esse paletó engomado. Vou pingar vela no seu rabo até mijar pra todo lado. Vou te empurrar comida estragada até estragar os dentes. Vai beber água suja e contaminada até ficar amarelo e doente. Vou te dar um salário mínimo por mês pra você acumular fortuna outra vez. Vou enfiar ferpa debaixo da sua unha, te amarrar no tronco, chicotear sua bunda imunda. Vou botar um fardo bem pesado nas suas costas pra tu andar na ponta dos dedos. Ao longo do caminho vou aumentando o peso. Se não aguentar o tranco, vou te enfiar no seu terno e despachar sua carne podre pro inferno. Acordei, eu tô nervoso. Acordei, eu tô nervoso. Acordei, eu tô nervoso. Tô no limite do sofrer. O argumento é mais forte que o proceder. Já convoquei o povo da favela pra invadir seu bairro nobre. Lá não vai ficar nenhum rico nojento, toda aquela área vai ser de pobre. Vou derreter sua joia cara e transformá-la em alimentação. Vou transformar a sua casa de praia e sua mansão em habitação. Seus imóveis alugados eu vou doar pros manos desabrigados. Vou confiscar toda sua grana depositada nos bancos de fora. Quero te ver pedindo esmola agora. Vou saquear toda sua fortuna acumulada. Vou comemorar junto com meu povo a grande virada. Levanta o bundão, entre de novo na Cherokee. Comece a dirigir, tome o asfalto. Pegue a rampa, vou invadir o Planalto. O proceder é esquisito, mas a causa é nobre. Vou derrubar do trono um safado rico que nunca foi pobre. Vou botar um preto pobre no poder. Só assim a periferia para de sofrer. Chega de humilhação, vou rasgar a Constituição. Esse livro de piadas foi feito pra proteger rico ladrão. Vou decretar alerta geral no Congresso Nacional. Acabar com esse carnaval e implantar a ditadura social. Fazer valer a lei do mais fraco no Supremo Tribunal Federal. Mandar as forças armadas jogar no lixo suas armas enferrujadas. Vou invadir todos os palácios, retirar de lá tudo que é palhaço. Vou enfiar o pé na bunda de toda a corja politizada. Vou espalhar panfletos de libertação pela esplanada. Vou pôr o presidente pra sentir a fome e o frio da madrugada. Vou testar sua capacidade, ele não acha que é de aço. Vou meter algema impiedosa no seu braço. Vou dar choques, inverter seu raciocínio. Na sua cabeça eu vou aprontar um arregaço. O que eu falo eu faço. Vou fazer aquele covarde se arrastar pelo chão sem poder dar um passo. Vou submetê-la ao sofrimento até aprender a lição. Porque pobre estende a mão. Porque pobre estende a mão. Acordei, eu tô nervoso, acordei, eu tô nervoso, acordei, eu tô nervoso. Tô no limite do sofrer. O argumento é mais forte que o proceder. Acordei, eu tô nervoso, acordei, eu tô nervoso, acordei, eu tô nervoso. Tô no limite do sofrer.